Panorama Agrícola para 12 de novembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de sexta-feira, noite de lua nova. Hoje é 12 de novembro de 2010. Brotei de um tempo onde a pátria chucrava. No programa de hoje estão conosco nos trabalhos técnicos o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E a Picumã eu retovei este galpão. Eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: quem anda com pessoas sábias, tornar-se-á sábio. Confira na dica do programa de hoje como preservar remédios. A Alimento e Companhia fala como devemos nos comportar durante as refeições. No noticiário, a agroindústria familiar apresenta crescimento. E Rio das Antas investe em cisterna. Na entrevista desta sexta-feira você confere: cresce a produção de orgânicos na Serra Catarinense. Pesquisa e extensão têm papel decisivo. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. No domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Garanta a qualidade do remédio. Verifique a data de validade. Guarde em local fresco, longe do calor, luz e umidade. E procure tomar sempre no mesmo horário. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Um balanço divulgado pela Regional da Ipagre em Concórdia calcula que a empresa já apoiou a implantação de mais de 800 agroindústrias familiares aqui em Santa Catarina. Por trás dessa rede impulsionada com mão de obra familiar, há um faturamento estadual estimado em mais de 200 milhões de reais por ano. São mais de 6 mil famílias ligadas direta ou indiretamente às agroindústrias em Santa Catarina. A atividade envolve de 5 a 6 pessoas por empreendimento e gera cerca de 24 milhões de reais em ICMS por ano. Os produtos se relacionam com atividades agrícolas de cada região, desde doces, conservas, fubá, erva mate, até ovos, alimentos processados, artesanato, derivados de bovinos, de suínos, do leite, da cana-de-açúcar, do pescado e da mandioca são alguns dos exemplos das agroindústrias familiares de Santa Catarina. A primeira cisterna do município de Rio das Antas foi instalada na propriedade do agricultor Itamar Corso, que participou de uma excursão motivacional para Concórdia, onde conheceu as instalações e recebeu informações técnicas para iniciar o empreendimento. Essa cisterna, na propriedade de Itamar Corso, em Rio das Antas, foi realizada em parceria pela Ipagre, que elaborou o projeto técnico. A agência do Banco do Brasil de Rio das Antas, na liberação de recursos do Pronaf, também com apoio da Secretaria Estadual da Agricultura, por meio do programa Revitalizar, que subsidiou juros, e a Prefeitura de Rio das Antas, que participou com horas de máquina necessárias para a implantação da cisterna. O objetivo principal é garantir água nos períodos de estiagem, com bastante quantidade e qualidade para o desenvolvimento da avicultura e outras necessidades da propriedade. Se você deseja construir uma cisterna na sua propriedade rural, informe-se no escritório local da EPAGRE no seu município. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro. clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Produtores de orgânicos da Serra Catarinense têm conseguido boa comercialização de seus produtos, em especial maçã, uva e sucos, para a região de São Paulo. A extensão rural da IPAGRE tem ajudado na organização dos produtores a fim de acessar mercados compradores. E a pesquisa tem se empenhado em combater doenças, pragas e fungos da macieira e da videira a partir de ações preventivas, probióticas e não antibióticas, como explica o pesquisador da IPAGRE em São Joaquim, Geraldo De Funi. Para a saúde ambiental, o mais importante é a saúde preventiva. É limpar os resíduos do pomar para não deixar esporos do fungo. E a gente pega esses resíduos de poda, de folha, de fruta, em vez de deixar as frutas lá criando mosca da fruta, apodrecendo, e as folhas de galhos como foco de inóculo durante o inverno para na primavera infectar de sarna ou de milho o pomar ou o vinhedo, a gente leva isso, pica, faz composto e cultiva no composto, que vira o adubo orgânico de ótima qualidade. Ali no composto estão crescendo fungos como o tricoderma, ketomium, variedades de espécies de ketomium, que são inimigos naturais dos fungos da sarna e do milho, que são doenças da macieira e da videira. Então, eu estou cultivando inimigo natural e eu levo isso tanto para a adubação do pomar, depois totalmente decomposto, colonizado de fungos de controle biológico, e até ponho numa pasta que a gente usa no inverno com argila para inocular os fungos de controle biológico nos pomares e nos vinhedos. Então, eu não uso veneno, né? E o veneno estava matando meus inimigos naturais, e eu uso uma estratégia probiótica de recolonizar as minhas lavouras, os meus pomares, com os fungos e bactérias amigos, né? Em vez de eliminar tudo com veneno. Ao mesmo tempo, o problema de adubação, reciclo o material, não queimo mais, resolvo o problema de carbono e ainda aumenta a saúde e a estabilidade do agroecossistema. Esse é o pesquisador da IPAGRE em São Joaquim, Geraldo De Funi. Na prática, as pesquisas ajudam o homem do campo e o consumidor. Estão sendo beneficiados produtores de Urupema, Painel, Bom Retiro, Urubici, Cerro Negro, Lages e São Joaquim. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. É importante para a saúde fazer as refeições na hora certa todos os dias. Comer sem exagero para facilitar a digestão e manter a boa forma. Procure mastigar devagar, saboreando o alimento. Assim, o organismo absorve melhor os nutrientes. Evite o estresse, ele diminui o apetite e dificulta a digestão. Tome bastante líquido, mas na hora da refeição, evite o exagero. Use sua criatividade e faça um cardápio equilibrado, contendo proteínas, carboidratos, gorduras, minerais, vitaminas e fibras. Se tiver fome entre uma refeição e outra, como uma fruta ao invés de petiscos. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901.